O produto homossexual. Homo de limpeza. Homo para fazer a clareza. Homo para limpar os produtos da casa. Homo para sua saúde. Homo para sua limpeza. O produto Homo lava sua roupa de casa e a mão tá passando aqui. Homo, Homo, Homo, Homo, Homo. Homo parece homossexual. Homo é a palavra sensual. Homo é a palavra da limpeza da sua casa. Ainda rimou. Somos todos Homo. A vida do Homo importa. Vamos todos fazer o Homo. Gosto do Homo. O Homo, meu produto de limpeza favorito. Homo de Pedro Oli.